solta eu que eu já sarei. Solta eu que eu já sarei. É. Se hoje morre um, amanhã tem a vingança. Dois dias depois o vingador tá na ambulância. Limpado de bala, furado igual peneira. Deixando pra trás uma família e 10 biqueira. No fundo de uma cela, o coração se abriu. Igualdade criminal assim nunca existiu. Quando reconhecer o momento de parar, de roubar, de matar, assassinar e traficar sem mistério. Prontuário, mais um réu. Arranca na cabeça do Caim que matou Abel. Bem-vindo ao game. Quem não pode errar sou eu. Vem na contramão dos homens do Judas que enfraqueceu. Certo Zebedeu, esbanjando abstinência. Tipos assim conheço pela aparência. Sobrevivência é garantida, mas não brinque de ping-pong com baseado do Adebise. A pedra amarela é um crisólito do mal. Rouba seu varal, depois convidou pra cheirar cal lá no meu quintal. É o certo e leal, tamo junto na sequência até o juízo final. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Passou sede com nós, vai tomar da nossa água. Seja dono do seu silêncio pra não se tornar escravo das suas próprias palavras. Assim que fala então, que passou sede com nós, vai tomar da nossa água. Seja dono do seu silêncio pra não se tornar escravo das suas próprias palavras. Assim que faz, talvez hoje seja o amanhã que você procura. O destino é a votação, então capriche na sua. Maçarico que queima a bandeira nacional. É o manifesto terrorista que promove o caos. Sementes produtivas crescem na escuridão. Atrasalado não funciona nem sob pressão. Até o pé na porta, espana a porca. Vários vida torta, estilo Michael Jordan. Revolucionário também porta. Extraordinário vem de foice e facão. Professor com o mesmo valor de giz na mão. Armado de amor, seus livros são escudos. E conselho pra sábio é conselho de burro. Meu terrorismo não me afasta dos meus amigos. Apenas selecionam os que está comigo. E a paz que sonhamos tá no amor que nos falta. Vou vendo que te conta é o mesmo que mas te assalta. Solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Mas se hoje morre um, solta eu que eu já sarei. Tira o gema do pulso do Frankenstein. Só quem passou sede com nós vai tomar da nossa água. Seja dono do seu silêncio pra não se tornar escravo das suas próprias palavras. Assim que fala então, que passou sede com nós vai tomar da nossa água. Seja dono do seu silêncio pra não se tornar escravo das suas próprias palavras. Assim que fala.